Mais uma para você que está sofrendo. Alô, estou ligando pra você, pra te chamar pra namorar comigo. Amor, eu hoje quero te tocar, sentir a luz do teu olhar. Preciso tomar um banho de espuma, fazer amor à luz da lua, eu e você a sonhar. Olhar os meus cabelos, ficar te olhando no espelho, eu quero te amar. Ai, amor, vem me amar, na cama, dentro da banheira ou em qualquer lugar. Ai, amor, vem me amar, em uma banheira de espuma ou em qualquer lugar. Ai, amor, vem me amar, na cama, dentro da banheira ou na beira do mar. Ai, amor, vem me amar, com a banheira de espuma ou em qualquer lugar. Alô, Henrique, CDs, Adriano, CDs, Jonas, CDs, Farmácia Singular, Tô Sofrendo, passei. Tomar um banho de espuma, fazer amor à luz da lua, eu e você a sonhar. Olhar os meus cabelos, ficar te olhando no espelho, eu quero te amar. Ai, amor, vem me amar, na cama, dentro da banheira ou em qualquer lugar. Ai, amor, vem me amar, em uma banheira de espuma ou em qualquer lugar. Ai, amor, vem me amar, na cama, dentro da banheira ou na beira do mar. Ai, amor, vem me amar, com a banheira de espuma ou em qualquer lugar.